De cabeça nos rios do espírito. De cabeça. Levar e me envolver. na força e na grandeza desse rio, pra valer.